NG Alpha, Enterprise 2000, brigada. Kilo Romeo Oscar, prossiga. Kilo Romeo Oscar, 1500 pés, ingresso nos corredores visuais, ajuste no 0 no 4, reporte na rotatória. Controle, bom dia, Gol no 073, decolou, Dayal. Gol no 073, contato radar, sou para nível de voo 360, saída Dayal. 360, na perfil da Dayal, Gol no 073. Negativo, mantém os corredores, quilo para fazer. Confirme. Tenho no 40, seguinte, mantém o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera, está no 40. Vitor, recebo 200 pés. Estou usando 0, com 14, ano 2, Salvador, muito bom dia do papapapá Alfa Tango Tango. Papapapá Alfa Tango Tango. Passa radar, no para nível de voo 085. 085, vai manter o corredor forte até segunda ordem. Alfa Tango Tango, informe a pro ideal para o destino. 320, senhorita. Alfa Tango Tango, tá? Inicialmente setor norte, aguardando autorização para o setor noroeste. Ok, aguardando Alfa Tango Tango, vai manter o corredor forte. Negativo, mantém os corredores, quilo para fazer. Azul 4207, desce para 4000 pés. Ajuste no 0 ou no 4. Azul 4207, Gol no 397, chame o município, ano 251, alterno no 3325. Quem voou Gol no 397? Gol no 397, chame Recife, ano 251, alterno no 3325. 1, 2, 5, 1, 1, 3, 3, 2, 5, 2, 5. Tango, Tango, poderia estar tá livre de mil pés da Alfa, da gestão do Correio do Forte? Alfa, Tango, Tango, livre, atenção para 085. 085 aguardando aí no setor norte ou Alfa, Tango, Tango? Alfa, Tango, Tango, já autorizado anteriormente no setor norte. Ok, já está mantendo o setor norte no corredor forte, aguardando direto para Piritiba, Alfa Tango Tango. Você chama 219, Gol no 260. Tango autorizado direto destino. Prato, Alfa Tango Tango. Solo, bom dia, Gol 1260, livrando aqui, se for. 1260, bom dia, livre táxi Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, portão 05, 1260. Presente 9000, estabilizado IRS. Nissan 3896, complete aproximação, chame a torre 118-16. Salvador, Nissan 3896, 2 milhas de ingresso, marcha travada. 1140, decolagem autorizada, pista 90, 130 graus, 12 nós. 3896, continue a aproximação, aguarda a pista livre, 1014. Ok, na sua disputa, até 3896. Autorizado 3 mil pés, azul 4207. 3207. Autoriza Kilo Romeo Oscar, voa pro da rota Sábia. Kilo Romeo Oscar, mantenha corredores visuais, voe Paripe após Paripe rotatória. Kilo Papavita, tá visual com campo? Aqui, visual com campo, 5 milhas de rota Sábia. Chame a torre 118-16. Beleza. E Salvador, bom dia. Aquilo para fazer sua 4 minutos para a rotatória, observando já na final da 1-0. Cifim 251, alternando 3325, obrigado. Bom trabalho, 073. Cadê o filho para fazer? Papavita, final 97 autorizado, agora, reporte 3 milhas. Sim, Matias, final 97 autorizado, observando o tanto. Aba, preparar os cabos de trato, 4-3, volta para o Brasil. Salvador, Xané 6140, decolou na Puca. O Xané 6140, contato radar, suba para nível de voo 350, sair da Puca. 350 na Puca, o Xané 6140. Gente, mantenha corredores visuais, ajuste 1-0, 1-3, reporte no Través de Paris. Romeu, Oscar, Mike Tambo, controle. Frequência livre. Quilo Papavito, aguarde instruções da Raposo. Azul 4207, confirma, estabilizado? Estabilizado, 4207. Complete aproximação, chame a torre 1 no 18-16, azul 4207. Pouso, tem um azul agora, uma milha do externo. 3896 ao 51, direito 1219. Papavito, pouso autorizado, pista 97, 120 graus, 12 nós. Pouso autorizado, filho Papavito. Salvador, muito bom. Dia azul 4207, pode estar faixa de pé. Continue a aproximação, aguarda autorização de pouso, azul 4207. 4207. Quilo Romeo Oscar, chame a torre 118-16. Quilo Romeo Oscar, final 97 autorizado, reposta 3 milhas. 4207 azul, antes antena com 12 nós, pouso autorizado para China Zero. Pisada, dinizando, solo 53, o quilo papavito. Papa Alfa, Tango Tango, controle. Prossiga, Florida, me escuta. Forma estimada do pouso. Estimando o pouso em dirigida ao 1440. 1440. Thanks. São 31985, desça para nível de voo 050, chegada a mais. Oceanem 1140. Chame Centro Recife 12545, alterna 12685. Golf Mike, bom dia. Confirmando o Grupo Zulu. Gente, 510, litoral sul, da colando 17, curva direita. Mike, Golf Mike, aciona 0114, controle 119, deixa 135. Acionamento táxi 2862, Mike of Mike. Sul 4207, bom dia, táxi Alfa, Juliette, portão 01. Confirma o pato que se encontra pista de cola, o Whisky Fox Lima. Vou tentar coordenar com o centro, pô. Porém, eu acredito que o mesmo vai solicitar um CHG, ok? Cheque é, tá autorizado, decola pista no 7, curva direito, corredor axé restrito, 1 no meu pé, já tá o farol da barra, controle 19.35, aciona 5071, no Whisky Fox 1. Confirma PLB autonomia, Whisky Fox Lima. Táxi chama a torre 1862, Whisky Fox Lima. Chame táxi, Whisky Fox Lima. Salvador, eu vou 270 com a Lima. 270, desça para 4.000 pés, ajuste 10 no 3, chegada ponte. A ponte, 10 no 3, chegada ponte. Passada do Zé com a 17, 5-0. Acho que pelos luxos a minha torre, ou não, noite desse momento. Salvador, 5-0. Zulu, final 973A, deporte 3 milhas, Zulu. Assina aqui o final, autoriza em portais lá direto, a 017. Confirme. Autoriza em cortar e voar direto para a captura de WhatsApp. Autorizado. Autorizado, fica atento ao Guardião 02, ok? Está fazendo patrulhamento no setor norte. Afastado a mais ou menos 3 milhas da à direita da final da 17, à sua direita. Passando o final do aguardar a autorização do povo. Guardião tá mantendo 500 pés. Táxi autorizado até a interseção, reporte para ingresso, Mike. Autorizado, pistão 7 e 130 graus, 2 de 9. 30 graus, com 2 de 9, autorizado, 2 de 9, 2 de 9. Mike, canteiro, canteiro centro, via área gramada, condições? Pro outro farol, então, tá presente, tá autorizado, 130 graus, 2 de 9. Não pega, não. Mike, aparecido. A voz. Vai confirmar fora o som. E fora aos 4, ao 01, 1935, até o regresso mais. Ah, que a voz, obrigado. Controle de Salvador, é o papapapá, Mike of Mike, bom dia. Mike of Mike, bom dia, 500 pés, ajuste no 0, 1 no 3, litro sul. Ai, que graça. Luiz, olha o ingresso, isso que foi clima, reporte alinhado, cabeceira 17. Frequência livre, e quilos do luto. Mandou o guardião da luz. Prossiga. Vamos Cipa Norte para retorno Salvador. Guardião 02, foi para a rotatória, reporte rotatória. Rotatória, Guardião 02, rotatória. Com 260 Recife, 390 VPU 58, decola pistão 0, curva esquerda, sai da PUC, transição Caju, controle 119, decimal 35, acena 51115, 12260. 118, decimal 1, Caju, aciona 51115, controle 1935, tocou no 260. Tá correto, é porta push, gol no 260. 260. 0 graus, 12. Rodou, guardião 02. Para a. Controle? Para o Sessão Paralelo. Ok, chame para final Grae, o 02. Final Grae, Samará, 02. Lima, Itaparica. Lima, 05, 19, 35, boa viagem. Controle Salvador, Whisky Fox Lima decolou na sua escuta. Whisky Fox Lima. Tenha 1.000 pés, corredor axé, reporta no farol da barra. Positivo, é. Se possível, alterar a regra para eu seguir instrumento no nível mais alto da presente, Whisky Fox Lima. Informa o nível de voo, Whisky Fox Lima. 080. Salvador, voo 1.0.5722, com você na Lima. 1.0.5722, desça para nível de voo 060 na chegada Mari. 060 na Mari, 1.0.5722. Não, Grael, guardião. 02, pouso autorizado. Aproximação direta, Grael autorizado. Na 12 graus, 12 nós, reporte solo controlado. Na 12 nós, reportarão solo controlado. Guardião 02. E após, qual é o ponto de mudança de regra para visual? Poderia ser no limite da terminal, senhor. Se possível, mantém em condições visuais, solicita a ascensão da presente. Whisky Fox Lima, suba inicialmente para 4.000 pés, ajuste 1.0, 1.3. 4.000 com 1.0, 1.3, confirme a pro. Informa pro ideal para o destino. 2.64. Mantenha pro ideal. Positivo, pode ser. Go 1738, reduce your speed to 200 knots. Number 2 for approach. Back 200 knots, go 1738. Prossiga, Michael Smith. Reforço no 020 com 10 knots, na 319. Frequência livre, guardião 08. Mike, Golf Mike, frequência livre. Uno 270, desce para 2 no 10, ajuste no 0 no 3, autorizado ILS, reporte estabilizado. 3, livre ILS, com 270. Go 1738, vector first base, mantém heading, delimite, localize course. Maintain heading, go 1738, limit to localize our course, 1738. ...6728, reduza para 2209, número 3 na aproximação. 2209, 0322. Atingindo 040, esse Fox Lima. Gente, acho que Fox Lima mantenha. Informe o tráfego 12 horas, 5 milhas. Descendo para o nível de voo 050. Afirmativo, no aguardo para ascensão, esse Fox Lima. 35 Flight Level 050, go 138. Onde mantém? Flight level. Maintain 176. Só contar com o Whisky Fox. Ok. Whisky Fox Lima. 1738, send to 3000 feet, QNH 1013. Sending 2050, 1738. E Alfa, Juliette, botão 02. Alfa, Juliette, 02. Fox Lima, suba para nível de voo 050. 050, isso, Fox Lima. Go 1738 to intercept the localizer course, turn left heading 060. Left in 060, heading go 1738. Go 1738, turn right heading 060. Right 060, heading go 1738.